morte é uma canção que todos ouvirão. De luxo, percussão, união pra tá junto, olhar contagio, sorriso de estudo, chegou da verdinha. Eu nem esperava redução de peso, mais três danados. Me localizei, tô na mão errada, ciente, não sei. Tira as contadas. Cadê traz a máquina do tempo bom? Ansiedade alimenta nossa frustração. Fumaça, bagunço, colapso de culpa, saudade não bate, cê sabe, machuca. Tentei me esconder, a mente trazia o que eu quero esquecer. Esquece que precisa. O final dessa estrada nunca procurei. Piscando em neon, dizendo falei. Arrepio em vocês, confesso essa vez, vou cumprindo as promessas que um dia tem. Cê não pode escapar, siga as minhas voz e deixe se levar. Fugir é sofrer nas crianças. Olhos mortos nunca me segunda a fragilidade da vida. Um bilhetinho, sorvete alpino escrito à mão, dizendo que eu sinto amanhã for assim. O coração dispara, silêncio na casa repleta de caixa. Fui muito longe, um skate no Ralph, ausente, presente. Cheguei muito tarde, vi na mensagem os teus motivos, o ser omisso, fui e covarde. Lembra da antiga, um replay de cena, veja meu nível de experiência. Um forte abraço naquele que ama, tá aí uma coisa que o cash não compra. Com esperança, agindo emoção, que eu acreditava. Não tem mais razão. Marquei, foi na pele, teimoso de praxe, não existe carência no lar da saudade. Me salva do baque, insanidade, com vários motivos centrados à tarde. Me esqueço de tudo, deslogo do mundo. Pra mim já faz parte, meu rap consome uma vida, uma hora. Te conto uma história que vem na memória. Apaga minha imagem no jeito confuso, mas nunca o poema do último rap do mundo. Mas eu posso lhe dar a voz novamente. Último rap do mundo. Uma casca de carne ou uma casca de metal, ambas ocas por dentro. Último rap do mundo. Você ilude seus seguidores, eu os iluminarei. Último rap do mundo. Cantem com seu suspiro final. Último rap do mundo.